cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, aquele programa que vai teimando em querer divulgar aquilo que é a música nacional, a produção nacional em Portugal, naturalmente, e que tem permitido nos últimos 6 anos, já quase 7, ter todas as semanas aqui uma banda. É fácil multiplicar, uma por semana, sendo que volta e meia temos aqui a hipótese de fazer até 2 por semana, tendo em conta o número de produções e que nós não gostaríamos de deixar escapar. No caso desta semana, vamos repetir uma banda que já esteve connosco, e quando digo que esteve connosco foi em 2010, na altura de um muito cobiçado Heads and Chairs, e hoje estamos aqui a falar de um disco que já está na estampa desde o início do verão, e quando já estamos no outono, falamos aqui de um Evergreen. Mal sabiam eles que este verão seria um verão bem mais cinzento do que provavelmente verde, vítima dos incêndios florestais. Mas, claro, basta olhar para este disco para ter, de facto, a sensação de que as coisas são bastante mais verdes. E digo isto porque o trabalho gráfico deste álbum é muito interessante. Mas, a seu tempo, lá iremos, ao longo da conversa. Desta vez, se na altura do Heads and Chairs tínhamos connosco o Afonso Cruz, hoje temos a voz e, no caso também, vem a tocar saxofone neste álbum, a Mariana Lima, que, claro, saudamos, antes de mais, bem-vinda aqui à Boa Nova. Obrigada. Mariana, eu falava do muito cobiçado Heads and Chairs, e como bem sabe, foi um disco que veio não só receber prémios, não só em Portugal, mas também, ou que julgo saber, em Espanha, como efetivamente um disco muito interessante para seguir. E eu que julgo saber, neste momento está até esgotado, não há à venda o Heads and Chairs. Que expectativas saem para este Evergreens? Bom, quer dizer, as nossas expectativas são sempre altas, não é? Nós, quer dizer, nós temos sempre uma edição pequena, relativamente pequena, de discos. Esperamos que, enfim, sempre que as coisas corram bem. Claro, falamos de uma edição de autor, não é? Que tem os seus custos. Sim, claro. Por acaso, este tempo não foi. Tivemos uma editora que nos ajudou com isso, que é a Ponte Surca. Exatamente. De qualquer forma, quer dizer, nós sabemos que as coisas estão complicadas e enfim. Ainda assim esperamos que tudo corra para o melhor. Some piece of cloth you wear, two buttons stitch their eyes, sewed with strings of your hair, stuffed with 1,000 flies. This is blue voodoo, there ain't nothing can do. Holding a doll in my left hand, knowing deep it can't be right. A sharpen on my right hand, no power left for you to fight. This is blue voodoo, there ain't nothing you can do. It don't need no medical test. It's magic working on my request. Please don't resist, it's for the best. This is blue voodoo, there ain't nothing you can do. This is blue voodoo, there ain't nothing you can do. Este disco veio a sair em junho, portanto, e passámos aqui por meio pela Silly Season, o tempo de verão, não é? Acha que é mais neste período já de inverno que as pessoas vão começar a descobrir este disco? Eu espero que sim. Na verdade, nós sendo uma banda relativamente pequena, não é? Nós não somos muito escravos também desses ritmos. Eu espero, pelo menos, que seja uma coisa um pouco intemporal e que não se fique só por épocas ou de verão ou de inverno. Tira o teu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje eu sou um espinho. A flor e o espinho têm tido um airplay, enfim, quando disser assim, é um airplay interessante, seguramente que vocês como banda gostariam muito que ele estivesse amplamente divulgado, e é uma pena que assim não seja, mas pronto, tem tido, dos vossos trabalhos, provavelmente é aquele tema que mais tem sido na rádio, e não digo televisão, porque o espaço de televisão para a música é muito pouco, mas que, efetivamente, está captado mais o interesse das pessoas. Eventualmente, as pessoas que ouvem pela primeira vez a Flor e o Espinho vêm procurar saber quem são de Soca de Lambe. Têm essa sensação? Sim, eu acho que facilitou-nos muito também um pouco a divulgação, por ser em português. Exato. E por ter uma letra atrativa, acho eu. Acho e tira o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor, não é? Muita gente provavelmente nem sequer conhece o original e depois através da música procuram ou conhecer-nos ou saber depois um pouco mais da banda. E eu acho que isso teve uma influência grande também na divulgação da música. Precisamente este, e já que deixou aqui o mote, é um disco, consta de um tema, é um disco com versões de temas, sendo que, no caso, são versões de temas já vossos, não é? Como é que surgiu esta compilação? Ou de onde é que veio a ideia de juntar este conjunto de temas? Nós já tínhamos esses temas na calha há algum tempo. Não demos prioridade a versões nunca, porque achámos que tínhamos bons originais que poderiam... Que teriam prioridade em relação às versões. Sim, como o caso do Blue Voodoo, etc. Que é uma versão de um tema que vinha precisamente do Heads and Chairs, não é? Exato, isso pode parecer um pouco pretencioso, mas na verdade nós tínhamos um desafio que era o Três Pistas, tivemos de regravar algumas músicas e quando o fizemos acabaram por sair coisas tão diferentes que nós gostámos, que achámos que devíamos incluir num álbum. E então isso ficou assim, misturámos ali umas... com as versões de outros autores e pronto, e saiu esse álbum de semi-versões originais. Mas pronto, os essas versões que fizemos agora, não é que não tivéssemos já tentado fazer, pura e simplesmente eu acho que não tínhamos a maturidade ainda para as conseguir fazer de forma que nos agradasse e que achássemos que tivesse alguma relevância. E neste momento achámos que isso já podia correr melhor. E assim que surgiu a ideia. Precisamente, já que falámos aqui no tema, enfim, que vem a ser o single, o tema que vem a espelhar o disco ainda antes da saída de Evergreens, é o tema que vem a participar aqui o Rodrigo Leão. Como é que foi essa participação e os músicos que trouxe com ele, nomeadamente para os arranjos de cordas e violinos, por aí adiante? Bom, nós gostávamos muito, gostávamos e gostamos do trabalho do Rodrigo Leão e tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente uma vez num concerto. E acabámos por lhe enviar umas músicas nossas, enviámos 3 ou 4, perguntando se ele gostaria de tomar parte em alguma delas, e ele escolheu o Flor e o Espinho, e claro, foi uma contribuição bastante positiva para a música. E ficámos muito contentes com o resultado, obviamente. Este conjunto de pessoas que vêm a escolher, porque enfim, há aqui mais participações, são, enfim, pessoas que, quando digo casuais, não digo casuais, digo pessoas que de algum modo vocês já conhecem ou vieram procurá-los precisamente para este tipo de participações? Foi um pouco das duas. No caso do Seu Guitar, que está no Hot Nuts, é um amigo nosso já há muitos anos, que tem uma banda e enfim, convidámo-lo para fazer parte da música. No caso do coro, foi um pouco das duas, queríamos um coro e o Miguel conhecia alguém que trabalhava com coro e enfim, foi não foi tão direto, mas havia sempre um conhecimento de alguém. De qualquer forma, nós procurámos um coro para introduzir nas músicas e enfim, tivemos a sorte de ter a participação do Coro Musicarte. A versão precisamente do tema que estreia, portanto, e portanto reportamos aqui a Flor e o Espinho, vem a ter um videoclipe, ao que sucede, dirigido pelo Tiago Albuquerque. Não é uma pena para vós, enquanto autores, que depois o espaço na televisão para a divulgação desse videoclipe, se ele não for, entre aspas, youtubado, praticamente não chega às pessoas? Claro, nós que acabam por ser as nossas músicas e os nossos vídeos e as coisas que fazemos acabam por ser quase uma espécie de filhos que nós temos, não é? Que damos atenção, dedicamos tempo e depois é claro que gostaríamos mais possível que fossem divulgados da melhor maneira, mas também temos consciência que nem sempre isso é possível e ainda bem que existe o YouTube, senão é que ninguém via mesmo. Ficaríamos por aí, não é? Exato. Isso vem muito, que a vossa componente musical está muito associada à componente de imagem, não só por via do videoclipe, mas muito pela via também da parte gráfica dos vossos discos, sendo que esta está muito interessante e ao que julgo perceber, não será um trabalho muito barato para ser editado. Certo, é verdade. Eu acho que isso também tem a ver um pouco com a nossa ocupação profissional, porque nós não vivemos da música. Uhum. E quase todos estamos ligados ao mundo do design gráfico, da publicidade, da ilustração, como é o caso do Tiago e do Afonso, e eu acho que não nos conseguimos abstrair da imagem gráfica das coisas, tanto da nossa apresentação em palco, como no desenho do CD, até porque... Como toda a gente sabe, cada vez menos se compram objetos físicos, CDs, as pessoas fazem downloads das músicas e é muito importante que o objeto em si seja atrativo para quem o compra e para quem não o quer comprar possa eventualmente pensar em fazê-lo, não é? E acabamos sempre por dedicar algum esforço a isso. E na maioria dos casos isso às vezes resulta num um objeto menos barato, se calhar, do que seria uma edição normal, de um CD, numa capa de plástico, mas nós achamos que isso tem alguma importância e enfim, gostamos de dedicar o tempo e aquilo que pudermos, nem sempre podemos dedicar todo o dinheiro, né, a fazer um objeto que nós gostaríamos, ideal, mas fazemos o que podemos, de forma a que ele fique minimamente apresentável aos nossos olhos. Vocês vêm, de facto, apresentar-se ao vivo e, já que fiz essa referência, vou por aí continuar a nossa conversa, de algum modo, quase que de modo retro. Querer situar a vossa música num espaço que remonta ao início do século XX, não é? E dos anos 20 até os anos 40, e de algum modo apresentam-se também assim. Há aqui um interesse em ser consentâneos entre a imagem e a música. Sim, eu acho que nós não, pelo menos não o fazemos conscientemente, de uma forma cega. Uhum. Nós temos realmente algumas afinidades com essa estética, seja tanto musical como em termos de vestuário. Também não temos todos da mesma forma, uns têm, uhum, têm mais que outros. Mas eu acho que não o fazemos de uma forma cega. Agarramos nas coisas que achamos que têm algum interesse e ou refazemos, ou fazemos igual, ou mudamos, ou usamos algumas influências, mas sim, não posso negar que isso acontece, que nós temos algum gosto por algumas coisas mais antigas, mas isso também não é uma regra propriamente. Uhum. É mais uma questão de opção pessoal e enfim. É uma maneira de estar, não é? Quase. É um pouco uma maneira de estar, torna, sim. O que torna tudo mais simples e mais genuíno, não é? Certo, quer dizer, não é uma coisa que façamos só porque a banda existe, nós já éramos assim, não obrigamos ninguém a ser de forma nenhuma, há alguns de nós que se identificam mais com essa estética, outros menos, mas, quer dizer, não há, ninguém obriga ninguém a fazer nada, tentamos apenas que ter um mínimo de bom aspecto em palco, mas... Uhum. Exato. Yonder come Miss Rosie, how in the world do you know? I can tell her by her apron and the dress that she wore, umbrella on her shoulder, a piece of paper in her hand. I heard her tell the captain, turn loose my man, let the midnight special shine its light on me. Let the midnight special shine its everlasting light on me. When you get up in the morning, when that big bell rings, you go marching to the table, you see the same old thing, knife and fork are on the table. Ain't nothing in my pen. And you say a word about it, you get in trouble with the man. Let the midnight special shine its light on me. Let the midnight special shine its everlasting light on me. If you ever go to Houston, boy, you better walk right. And you better not gamble, and you better not fight, 'cause Benson Crooker will arrest you, and Jimmy Boone will take you down. You bet your bottom dollar that you're Sugarland bound. Let the midnight special shine its light on me. Let the midnight special shine its everlasting light on me. Well, jumping little Judy, she was a mighty fine gal. She brought jumping to the whole round world. Well, she brought it in the morning, just a while before day. Well, she brought me the news that my wife was dead. Let the midnight special shine its light on me. Let the midnight special casting light on me. That started me to grieving, whooping, hollering, and crying. That started me to thinking about my great long time. Let the midnight special shine its light on me. Let the midnight special shine its everlasting light on me. Já que falamos do palco também, vocês vêm apresentar este disco no Hits Club, ao que eu julgo saber também, é 12 de julho. Portanto, já vão aqui uns meses. Portanto, ou seja, o disco sai em junho e em 12 de julho estão no Hits Club. E li a crítica, portanto, uma noite correu bem. Sendo que, no entanto, não seria de correr mal, até porque é mais um espetáculo até para amigos, não é? Mas a sala estava cheia. Tem essa ideia de que as pessoas têm muita curiosidade para perceber como é que funciona o Soca de Lamb ao vivo? Pois não sei, para dizer a verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Então sou eu que estou a suscitar a reflexão agora. Talvez, porque na verdade muitas das pessoas que vão ver os nossos concertos são nossas conhecidas. Outras vão porque são conhecidas dos conhecidos. Não sei, na verdade eu não sei o que é que vem primeiro, se é o ouvir a nossa música em algum lado e depois ir procurar-nos ou o contrário. De maneira que não sei bem como responder a isso. Muito bem. Ora bem, agora vamos aqui a uma fase de desafios que quem estreia aqui na Boa Nova tem sempre que passar por eles. São muito simples, mas, enfim, gostamos de saber a vossa opinião. E começamos pelo primeiro. O primeiro é este. Imagino que de Soca de Lembe vem aqui tocar a Oliveira do Hospital. Eu não perguntei antes, podia tê-lo feito, mas já agora pergunto se conhece a cidade, se sabe onde ficamos. Portanto, aqui bem junto à Serra da Estrela, e se conhece a cidade. Se calhar não. Não conheço. Então pronto, mas pronto. Então mais uma razão. Vem aqui a Oliveira do Hospital e tem um magnífico, são provas minhas, mas já ouvia várias pessoas e muita bandas, magnífico anfiteatro natural e um bom palco. E que lhe dizem, para o vosso concerto podem trazer aqui duas bandas. E sendo certo, há pouco falou aqui na Ponte Zurca, onde partilham também de algum modo a casa com os Melek Makai, etc. É por aí que eu pergunto. Que bandas é que hoje a Mariana gostaria de ter num concerto aqui em Oliveira do Hospital, consigo? Bom, bandas portuguesas, certo? Sim, sim. Bom, podia ser facilmente Malek Macaia, que acho muito que era eles. E poderia ser também Jigsaw. When a window closes, when all his friends are done, estiveram aqui connosco na Boa Nova também, são aqui os vossos amigos de Coimbra, não é? Certo, sim. Muito bem. E agora o outro desafio é este. Vem, por sua vez, agora uma banda da cena internacional. E vem aqui, e por que não? Vem aqui ao Oliveira do Hospital. E chegando aqui ao Oliveira do Hospital dizem, mas nós gostaríamos de ter o nosso espetáculo de Soca de Lembe. Não prescindimos de, para tocar cá, tem cá vir connosco. Ora, de onde gostaria muito que viesse esse convite? Gostaria muito que viesse de um senhor que se chama C.W. Stone King. C.W. Stone King. Tenho um grande respeito para esse senhor. Tem uma música incrível. I heard the marching of the drum, and it pained my heart. I heard the marching of the drum when the church door swung apart. The horns was gathered on the church steps. The sound like snakes rose from the clarinet. All along, I heard the marching of the drum. Este aqui é que todos dizem que é um bocadinho mais complicado. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda nacional ou a um autor. e que pedem a voz para que venham participar desse tributo e, como tal, fazer uma versão de um tema. Estamos a falar de que autor e, já agora, que tema seria esse? Bom, eu não sei se teria jamais a capacidade de o fazer, mas se eu tivesse que participar num disco tributo a alguém, gostaria muito que fosse de Carlos Paredes. O tema, não sei, Planície e as Montanhas, por exemplo, não sei. Está feito o desafio, muito bem. Se isso fosse possível, não sei se seria. Muito bem, é um ensejo. Fica com o desafio para si própria, porque quando chegar ao pé dos seus colegas de banda, que aliás eu estou aqui em falta, ainda não falei deles, já falei aqui no Afonso Cruz, já falei no Tiago Albuquerque, mas ainda a juntar o Guito Lima, o Vasco Condessa e o Miguel Lima. Certo. São estes que fazem de Soca de Lamb. E há pouco falou precisamente da questão do download, da venda dos discos e como isso às vezes limita aquilo que seja o aferir se as pessoas gostaram ou não. Ou seja, já dizia aqui também, na altura, a chegar ao Miguel Madras do Seda, que dizia que a venda dos discos era um pouco como ele, quando ele ia ao veterinário com o cão. Sempre que o veterinário dizia que o cão tinha uma pulga, ele imaginava 12. E os discos são assim. Sempre que há um vendido, provavelmente andam aí 12 cópias aí a circular. Vocês, como banda, como é que veem este fenómeno? Eu, quer dizer, eu não sei se a minha opinião é muito justa, visto que eu não vivo da música, mas eu acho que há um lado positivo na divulgação das músicas via internet. O que eu acho é que eu também tenho o devido respeito quando gosto de uma coisa de comprar o objeto físico, mas nem sempre o faço. Eu gosto muito de conhecer música nova e eu acho que isso é muito importante, ver essa disponibilidade, essa possibilidade que nós não tínhamos até há uns anos atrás. Eu conheço muito mais coisas agora do que alguma vez eu iria conhecer se nunca tivesse aparecido na internet. Da mesma forma conheci o CW Stone King, que nunca me passaria um disco pela mão, nunca me passaria um concerto à frente dele. Agora, eu acho que isso tem esse lado positivo, que é as pessoas conhecerem melhor as coisas. Eu prefiro que as pessoas conheçam a minha música, mesmo que não consigam comprar o disco, não tenham essa possibilidade, mas eu também percebo que para quem vive da música isso é muito complicado. Agora, se todos tivéssemos a responsabilidade de pelo menos comprar as coisas que gostamos, se calhar isso também já não era, poderia não ser tão negativo como é. Não sei se continuaria a ser positivo ou só positivo, mas não seria tão mau. Como é o caso, já comprei discos em vinil e depois comprei também a versão digital, coisas que eu poderia muito bem ter tirado da net sem pagar nada, mas filo porque eu gosto efetivamente de gosto da música e quero ter o objeto físico, quis ter o disco de vinil e comprei o disco de vinil, mesmo já tendo a versão digital, que na verdade até já tinha comprado, ou seja, comprei duas vezes o mesmo disco. Mas enfim, há pessoas que não conseguem nem comprar os discos, nem, e nesses casos eu acho que é melhor. Eu acho que é preferível as pessoas conhecerem a coisa, mesmo não tendo a possibilidade de comprar, do que nada. Porque a divulgação também tem o seu papel, e é um papel muito importante na venda depois dos discos. Claro, é um pau de dois bicos, não é? Preciso saber gerir. É um pau de dois bicos, exato. Porque até mesmo eu conheci uma coisa, porque alguém me passou o formato digital e mostrei a alguém que até comprou o disco. E se calhar de outra forma ninguém tinha comprado o disco, nem eu nem a outra pessoa. Enfim, não sei. É uma questão realmente complicada. E se fosse fácil a resolução já estava resolvida, não é? Certo, claro. Portanto, vai-nos permitindo e discutindo e aferir aquilo que são as vossas opiniões também. E ainda existe outro caso, outra questão, que no meu caso conheço muito, muita música antiga, que só há em formato de vinis, tantas rotações, muitas coisas, objetos que nem sequer há em Portugal, só há lá fora. Se não fosse essa divulgação via internet, eu nunca poderia ouvi-las. Além das coisas que se fazem hoje em dia, ainda há toda uma cultura de musical, que de coisas que já não se editam, que se não fosse o formato digital eu nunca poderia ouvir. Daí que este Evergreens, não exageremos se dissermos que é uma máquina de tempo, uma máquina de memória. É um pouco sim, em algumas coisas, é verdade. Daí resulta que haja muitas pessoas que, a ouvir aqui temas vossos, provavelmente nunca os ouviu. E eu, meia culpa, posso dizê-lo. Portanto, há coisas que, olhando aqui no vosso disco, agora sim, já fui à procura do original, até para poder comparar, não é? Mas há coisas que, provavelmente, permitiu também isso, ir à descoberta de coisas bastante mais antigas. Claro. Coisas de Hank Williams, por aí adiante, não é? Certo, e às vezes há coisas, descobrindo umas coisas aprendemos outras, não é? E aliás, havia muitas músicas que o Afonso às vezes levava como referência, que eu nunca tinha ouvido falar, e algumas delas até estão nesse disco, como é o caso da Flor e Espinho, nunca tinha ouvido. Uhum. E foi o Afonso que mostrou, porque já conhecia, enfim. Mas pronto, eu acho que é muito positivo a internet nesse aspecto. I wondered so aimless life filled with sin. I won't let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light. I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow in sight. Praise the Lord, I saw the light. Just like the blind man, I wandered alone. Worries and fears I claim for my own. Then like the blind man that God gave back his sight. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light. I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow in sight. Praise the Lord, I saw the light. I was a fool to wander and astray. Straight is the gate and narrow's the way. Now I have traded the wrong for the right. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light. I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow in sight. Praise the Lord, I saw the light. Há pouco falávamos aqui a questão de vir aqui temas em português e com isto vir aqui a poder granjear outros públicos. E começar precisamente a falar da Flor do Espinho, mas não só. Acha que é mais acessível o cantar em português a poderem ter, efetivamente, outras pessoas interessadas em São Cadelão? Sim, eu acho que sim, porque na verdade nós temos tendo sempre assim uma estética um pouco antiga, nem toda a gente se identifica com a música, e sendo em inglês ainda mais difícil é. E as músicas cantadas em português passam mais na rádio, mais facilmente, as pessoas fixam melhor. Eu acho que sim, eu acho que isso tem uma influência grande na forma depois como são fixadas ou não pelas pessoas, ou enfim, se há depois um interesse posterior na banda, eu acho que isso tem muita influência. Nunca fizemos disso o nosso objetivo principal, porque lá está, nós não fizemos da música e não era esse o nosso objetivo, mas não podemos deixar de admitir que sim, que isso tem uma grande influência. A casa em que vivemos, quatro quartos em vão, dois estão te vedados. Thank you. te sinto a espaços por ruas e vielas. Imito os teus passos, corres, passas por mim, estranha forma. Comecei a conversa falando aqui do Evergreens, uma analogia também ao Sempre Verde, mas há aqui de facto a ideia da perenidade no termo. Este disco é efetivamente uma maneira de ir buscar temas antigos e retirar tudo aquilo que tem de efêmero a música? Bom, não sei se poria as coisas dessa forma. Eu acho que nós banda, vemos uma versão não como uma coisa que... ou seja, nós não vamos tocar uma música só porque gostamos dela, não vamos tocá-la da mesma forma, isso não faria muito sentido para nós. Uhum. Portanto, nós agarramos numa música que achamos que tem potencial, às vezes até o arranjo não é muito feliz, ou é muito simples, ou está muito atualizado, e agarramos, gostamos de ter alguma margem de manobra, ou seja, se a música não foi muito tocada muitas vezes, há mais caminhos para explorar ainda, e isso tanto melhor, podemos fazê-lo nós, de uma forma que achamos mais interessante, ou... Enfim, e veria as coisas mais dessa forma. Nós não retirámos nada do que achávamos que era feio ou que era menos intemporal. Apenas achamos que a música em si, enquanto melodia, é muito bonita e para nós vai durar para sempre, e fizemos-la à nossa maneira. Acho que é mais isso. No sé que tiene las flores, llorona las flores del campo santo. No sé qué tiene las flores, llorona las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento y llorona parece que están llorando, que cuando las mueve el viento y llorona parece que están llorando. Ay de mi llorona, llorona de un campo lirio. Santo Cristo de hierro, llorona, mis penas le conté yo. A un Santo Cristo de hierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona? El Santo Cristo lloró. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona? El Santo Cristo lloró. Llévame al río. Ay de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero yo te vi. Hermosa huipil llevabas, llorona que la Virgen te creí. Hermosa huipil llevabas, llorona que la Virgen te creí. A ideia de transformar, por exemplo, um blues num tango não é algo arrojada? Isto é, a pergunta está feita com um modo provocativo, claro. Certo, talvez, não sei. Nós não temos grandes limites, não nos impomos a nós próprios grandes limites. Na altura parecemos que podia ser interessante fazer um tango, e por que não com essa música? Claro. Pois, na verdade, lá está, fica tão diferente do original que achamos que podíamos incluí-la aí no Evergreens. Muito bem. E isto faz com que as pessoas venham à procura, eventualmente, dos vossos trabalhos anteriores. E há pouco dizia isso, que estão esgotados. Não é uma pena para uma banda também que haja alguém que goste deste Evergreens e queira saber o que fizeram para trás e que não os encontre nos escaparates? Eu, na verdade, acho que acho muito estranho o Heads and Chairs estar esgotado. Eu acho que nas lojas não o têm e não o quiseram pedir, porque se não estou em erro, temos umas quantas caixas em casa. Ah, então pronto, então se calhar é contactar, contactar a banda, não é? De facto, exato, de facto o nosso primeiro álbum já não há disponível em lado nenhum. Mas o Heads and Chairs, sim, se nos contactarem, nós conseguiremos facilmente enviar um exemplar. Muito bem, estão os contactos na nossa página, portanto, é só contactar radioboramba.com e acedem não só a ver o vídeo que há pouco falámos, como ter acesso à banda. Certo. A banda, efetivamente, há pouco falámos da internet e a maneira como chega às pessoas. Assim, como é que acham que da Soca de Lambe consegue chegar às pessoas? Claro que as pessoas no final podem ou gostar ou não gostar ou ser indiferente, mas pelo menos é preciso chegar às pessoas. Como é que uma banda como vós consegue chegar às pessoas? Neste momento, via rádio ou via Facebook. Não temos assim muitos mais meios onde sejamos amplamente divulgados. E isso, claro, é de algum modo, e desculpe o termo, estão a castrar-vos logo ao início. É, possivelmente, sim. Nós também temos a consciência que não temos uma sonoridade muito, muito comercial. Temos essa consciência, não é? Se calhar se quiséssemos ser mais divulgados, deveríamos ter outro tipo de sonoridade. Muito bem. Não é que eu ache isso positivo, a falta de divulgação, não é isso? Mas temos essa consciência. Mas estão resignados a isso? Quer dizer, não. Quanto mais publicidade tivermos, melhor, não é verdade? Não propriamente resignados. Eu estou praticamente mordaz nas perguntas. Mas acima de tudo, assim, para quem está em casa, a pessoa tem que perceber que hoje em dia ter uma banda e fazer trabalho honesto como o vosso é preciso muita perseverança, porque se as contrariedades como aquelas que estou aqui de algum modo não é por ironia, mas a lançar de um modo crítico para que suscite em si a resposta, as pessoas têm que perceber que se fossem de desmoralizar provavelmente já não teríamos Soca de Lambe já há algum tempo. Sim, é verdade. Nós poderíamos facilmente ter desistido, lá está, se nós tentássemos viver do Soca de Lambe, já tínhamos desistido no primeiro ano. Nunca teríamos sido capazes de gravar 3 discos. A verdade é que nós gostamos da banda, gostamos de não ter uma grande pressão de vendas e coisas. Nós temos o nosso outros rendimentos, enfim, para poder pagar a nossa casa, claro, as nossas coisas. E ajudar a pagar o disco, não é? Um bocado isto. Exato. E isso faz parte de algum gozo que tínhamos da banda, não ter uma grande pressão de ter grandes vendas e, enfim, fazemos a música como nós gostamos, não para vender, e tanto melhor, quanto mais pessoas gostarem, tanto melhor, não é? Selling nuts, hot nuts, anybody here wanna buy my nuts? Selling nuts, hot nuts, I've got nuts for sale. 1 for $5, 2 for $10, if you buy them once, you'll buy them again. Selling nuts, hot nuts, buy them from the peanut man. Selling nuts, hot nuts, anybody here wanna buy my nuts? Selling nuts, hot nuts, I've got nuts for sale. your nuts is mighty fine, but I bet your nuts ain't as hard as mine. Selling nuts, hot nuts, you buy 'em from the peanut man. Selling nuts, hot nuts, anybody here wanna buy my nuts? Selling nuts, hot nuts, I've got nuts for sale. They say your nuts is mighty small, but I have small nuts, then none at all. Selling nuts, hot nuts, buying from the peanut man. Hottest nuts in town, selling nuts, hot nuts, you buy 'em from the peanut man. Selling nuts, hot nuts, anybody here wanna buy my nuts? Selling nuts, hot nuts, I've got nuts for sale. Now when a hog gets hungry, he starts to hunt. When a man gets hungry, he begins to grunt. Selling nuts, hot nuts, you buy 'em from the peanut man. You buy 'em from the peanut. Há algum tempo atrás, vamos aqui pegar uma banda, por exemplo, de que vocês bem conhecem, porque participaram na gravação original de, se bem me recordo, A Coffin for Two, e estão a referir ao Autotrips e ao Pedro Gonçalves com os Dead Combo. Até há algum tempo atrás eram bem pouco conhecidos. Hoje em dia começam a ter, de algum modo, ser uma banda de culto. Acha que isto, claro que há aqui, efetivamente, um selo de qualidade, mas tem muito a ver também com a perseverança. Este é o horizonte dos de Soca de Lamb, é que daqui a algum tempo a perseverança venha a trazer alguns mais resultados? Eu espero que sim, desde que nós consigamos manter esse selo de qualidade tal como as Dead Combo têm. Uhum. Nunca seria capaz de abdicar do meu gosto pessoal para conseguir vender mais discos, ou isso para mim seria mesmo muito complicado, e acho que para todos nós. Se nós conseguimos fazer a coisa honestamente tal como as Dead Combo fizeram, então sim, esse será certamente um objetivo nosso. Mas nunca abdicarmos das nossas preferências em prol de mais vendas. Ou... Isso não. Se for uma coisa feita com honestidade à nossa forma, isso então, claro, seria espetacular. Song of saying na altura que falava aqui com o seu colega, com o Afonso, ia falar a propósito do Hats and Shirts, dizia-lhe que era um disco que de algum modo estava sempre à espera que ele viesse a ser uma banda sonora de um filme. Este Evergreen seria a banda sonora de que filme? Não sei, acho que ainda não fizeram um filme para isto. Eu recordo, já viram, e digo isto, já viram participar no Arte de Roubar, né, de Lino Vieira. Isto tudo num espaço de 6 anos, portanto, o Home Made Blues é de 2007, portanto, 3 anos depois vem o Hats and Shirts, agora estão este Evergreens. O que é que ficou na gaveta depois destes 6 anos? O que é que está aí para voltar a ser repescado ou eventualmente para ser abandonado? Havia algumas coisas que foram repescadas para este álbum, precisamente. Lá está, por vários motivos, por falta de maturidade, se calhar, antes, mas fizemos desta vez com músicas que já tínhamos tentado tocar ao vivo, coisas que não se chegaram sequer a sair do ensaio, que fizemos de outra forma e fizemos desta vez. Não sei se sobrou muita coisa para o próximo, mas talvez alguns originais, já tínhamos alguns originais feitos que não trabalhámos ainda em condições. Mas iremos pegar neles certamente agora. Some people say a man is made out of mud. A poor man is made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in death. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal. The straw boss said, well, I bless my soul. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in a canebrake by an old mama line. Ain't no a high-toned woman make me walk the line. 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in death. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. How my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in death. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. Oh, my soul to the company store. E para terminar a nossa conversa, uma pergunta que eu tenho dito no início. A Wikipédia, em suspeita, a Wikipédia vem designar-se, formada em 2006, a banda portuguesa de blues de Soca de Lamb. Depois desta Evergreens, não há necessidade de atualizar a Wikipédia? Talvez. Talvez, na verdade, nós, desde o primeiro álbum, fizemos um caminho completamente diferente daquilo que ficou registado logo no Homemade Blues. Já, enfim, fizemos outros arranjos, fizemos outros ritmos. Não sei se nos... Eu não considero, só que lembro, uma banda de blues. Mas também não sei exatamente que nome é que é de dar. Porque, na verdade, nós temos coisas muito diferentes. Temos tangos, valsas, enfim, músicas tradicionais. E então este Evergreens é do mais eclético possível. Sim, aborrece um pouco também ficar confinada a um estilo. Muito bem, despedimos da Mariana, dizendo-lhe desde lá a porta uma vez mais fica aberta para falarmos mais vezes, pela conversa muito interessante que nos proporcionou, de uma banda que recordamos da primeira entrevista que tivemos, se chama de Soca de Lamb, só porque as gravações eram feitas pelo dono da casa, que ia fazendo ensopados de borrego, e daí que a banda originalmente vem chamar de Açúcar de Lembe. Muito obrigado pela participação, Mariana. Obrigada. E iremos seguramente falar mais vezes, já sabe, na próxima, lá lhe voltaremos a bater ao ferrolho para saber o que é que andam a fazer. Muito obrigada. Um abraço, obrigado de nós. Obrigado. You're cheating hard will make you sleep won't come the whole night through. Your cheating heart will tell on you. When tears come down come down.